Alguém de mala me chamou, não estou nem aí, não tenho mais aqueles sonhos loucos, minha maneira de pensar. Agi, se desfez, mudei de vez, aquela vida era uma vez. Mais mala cada vez aprendi. Nadei que já dormi, uns 5, 7 assinei. Malandro na cadeia, mano, pode acreditar, não tem vez. Muitos considerados um colchão para vários chegados. Muita grana, cana, marcando o horário em cana. Fragante quebrado, polícia e bandido, o mesmo itinerário, mesmo itinerário. Saí, religião, já não tenho mais. Minha casa se desfez, meus irmãos, nunca perdoei. Polícia na minha frente, nem vem. Quem comigo andava, mudou da quebrada. Hoje vejo o cara em altas treta errada, estupro, latro, só mancada. Sair fora de repente, fazer uma parada, não assalto velho que fica na quebrada. Ei cara, malandragem de verdade não se aprende qualquer esquina. Cada um de nós temos a nossa sina. Doa quem doer, bicho solto também virei. Não adianta me olhar com os olhos atravessados. Seus dias e minutos pode estar contados. Vou detonar em quem meu caminho cruzar. Depois não adianta se lamentar. Mal acompanhado, sempre enturmado com carreta da hora. As pits são foda, os cana na cola. Preste atenção, Planaltina, minha quebrada, lá não faço parada. Altos camaradas, Pombal, Agreste, Garrancha, Estância, Ceilândia, muitas tretas, vinganças. Eu não te quero mal, não, não. Eu não te quero mal, não, não. Eu não te quero mal, só quero que você mata esse cara, tem que ser agora. Eu não te quero mal, não, não. Eu não te quero mal, não, não. Eu não te quero mal, só quero que você mata esse cara, tem que ser agora. Estância, não mantenha distância, chega mais. Chega mais combate, vamos logo conhecer o lugar. Rapaziada na sombra, curtindo a lombra. Como sempre de lado, Campari e Outreia, um cortesano pras donas. Dominó na mesa, baralhou, jogo de dado. Um lado mais pesado, maconha, merla, pó. Molecada esperta, mulheres à vontade. É assim, o lado pobre da minha cidade. Planaltina, Goiânia, Pombal, Agreste, Buraco Fundo, Ceilândia, Vim Social, moleque doido. Com ferro, sem ele perceber, Satanás tá do lado, só um toque, pá, pá. Mais um finado, possa ser mais um noiado. Vários checados, desconscientizados por essa merda. Fume logo essa merla, vague logo nas trevas. Eu não sou tão ordinário, eu não sou assim. Não tô afim de atrasar, ô meu lado, cê ligue no recado, meu rapaz. Não sou das químicas, apoio verde, eu sou da paz. Em Goiânia, inferno verde, Goiânia crime. Não quero dizer também que eu sou santo, local, fim social. Por lá já fiz, por lá já vi vários camaradas perder em suas vidas, chegado, tráfico pesado. Rechas que aguentagem, fica atento, sempre vai existir a pilantragem, sempre vai existir a pilantragem, sempre vai existir a pilantragem. Eu não te quero mal, não, não. Eu não te quero mal, não, não. Eu não te quero mal, só quero que você mata esse cara, tem que ser agora.